3835, decolado 244, controle 120, decimal 8. 208, professor. Patrulha de Salvador, boa tarde, está 3835, decolado 244. Voltando 3835, contato radar, sobe via para nível de voo 360, conforme a autorização. Sobe via 360, sim. November Oscar Whisky, prossegue condições visuais, 1.500 pés, ajuste em Salvador 1009, reporta Paripe, ingressando Interlagos. 1009, reporta Paripe, November Oscar Whisky. 1869, autorizada descida para 2.500 pés, ajuste no 009, reporte na final. Autorizando 2.500 pés, ajuste no 009, vai reportar na final. Boa noite, menor. Fala, Salvador, uma boa tarde. É o TAN 3145, centro da informação Quebec, autorização Galeão. 3145, Salvador Galeão, 360 autorizado, via Upper November 857. Decolada a pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irume. 1208 controle, 5136 ao transponder. O TAN 3145 autorizado Galeão, no nível 360, decola da 1-0 com curva direita da L e da Irumi. Segue pela Upper November 857. Aciona 5136 ao 208 ao controle. Reportarei, então, Oscar Golf Serra, Sunny Transponder 0222, prossegue em condições visuais, reporte Del DC. Gente, Oscar Golf Serra, prossegue instrumento 1848, modificação das regras, foi pro Diamant, reporte Del DC. Gente, aguarde. Final, R9 no 0, gol 1869. Gol 1869, completa final, torre 1-18, decimal 95, bom pouso. Torre 1-18, decimal 95, boa tarde, 1869. 3 e 11 de autonomia, alternado Maceió, CLB de 148. É, passo 1-9-0 para 1-5-0. Azul 4206, tem uma identificação, desça ao nível de voo 0620, chegada à margem. 060, via voo, vai chegar em terra, junto ao 119. Aguarde um instante, por gentileza. A segunda aeronave modulando para o controle, poderia confirmar? Vira. Uma nativa. 1.010, decola da pista 1-7 com curva direita no corredor axé. 1208 controle, acione 0133 no transponder. Condições visuais, o Lima do Lugolf. Você quer descer da minha 2-1-0? Puxa, na 6210, descida para 2.500 pés, o ajuste em Salvador no 009, autorizado final RNAV, reporta na final Ocean na 6210. 2.500 com RNAV, reportará na final do RNAV, 6210. O 1169, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 10, secundária 128, decimal 8, bom voo. Agora com Recife 251-288, 1169, boa tarde. O Azul 4206, autorizado o Serra Vito 366, da presente. 366, 4206, graças. Oscar Golf Serra. A descida está autorizada até o nível de voo 080. Papão, meu Zulu, chame de Mike, prossiga. Azul 6909, Salvador Campinas, 320, o nível autorizado, via pesudo 10, curva A, via pesudo 16, pode sair conforme a rota. Decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5162, no transponder. Autorizado, Campinas. Guarda sim para pushback, se não mesmo. Temos o Golf, está a critério em condições visuais, o controle desse com esse tráfego na região. Gol no 620, autorizado. Alinhar e manter isso no zero. Alinhar e manter isso no zero, gol no 620. Então 3835, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 10, secundária 128, decimal 8, bom voo. 25, 1288, boa tarde. No 869, no solo, Soteropolitano 53, direita via... Fox Trot, chame solo. Frequência 121, decimal 9. Fox Trot, solo 121, decimal 9. Boa noite, menor. Solo, boa tarde, boa noite, menor. Livrando via Fox Trot. 269, segue Alfa, chamando da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette. Boa noite, menor. Vai lá, ligou 1620. Golf Serra, confirma o procedimento que irá realizar em condições de aeronave e irá prosseguir com VOR ou NDB. Gente, Oscar Golf Serra, voo e Duna da presente, Oscar Golf Serra. Puxa, na 6210, na final RNAV, chama a torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom pouso. 295, até a voz. 08. Alvembe Alto Cuisque, reporta a rotatória, visual com campo. Reporta da rotatória, visual com campo, no retrocesso. Bravo Charlie Mike, descida está a critério em condições visuais para a altitude de tráfego dos corredores. O ajuste é Salvador no 009. No 009. Turba Pérez, na 210, visual com a 10. 1 no 620, decolado ao 55, controle em 1, 20, decimal 8, lugar. 208, boa tarde. Recentemente aí de Valença, está a 7 milhas afastado de Valença, mantendo 3.500 pés, é um Charlie 182. E o segundo tráfego está à direita para o litoral, para o mar, a 8 milhas, cruzando agora 2.000 pés em descida, é um Charlie 402. O Romeu Golf informa que o tráfego agora da esquerda no continente está na sua posição de 12 horas e 5 milhas, mantendo 3.500 pés. Completa com Proa Sul, tem condições de manter visual Proa Sul? Anderson Juliette, boa noite, 69. Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, boa noite, 69. Estou no 620, contato radar, sobe via nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, para 370, 620. Oscar Golf Sierra, descida está autorizada até o nível de voo 050. 050. Controle azul 4206 está autorizado para o seguimento? Positivo, 2.500 pés. O ajuste em Salvador no 009 na proa do Serra Vitor 366, reporta na final RNAV. 1925, reporta no curso, 4206. Controle, November Oscar, proa da rotatória visual com o campo. Novembro Oscar Whisky, Torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 2 para 95, obrigada. Juliette, uniforme, papá, controle, prossiga. Salvador, papá Romeu, Novembro Oscar Whisky, pro da rotatória, visual com campo. Gente, papá Romeu, Novembro Oscar, um Whisky. Autorizado final, pista no 7, reporte passando através da Enrimar com o trem baixar travado, Zé Fábrica. Reporta final da Enrimar, o São Vegara 3. Ainda cola de imediato, sem parada? Tô com Papa 28 Alfa, na final de 5 meses aproximadamente no 7. 08 100 graus, 13 nós. 1 no 00 graus, 1 no 3 nós. A exceção do voo é a evolução sobre o Aeroclube de Veracruz? Correção de Valença? 4 1 2 1 nesse mal 9. Eita, Foxtrot 209 até. Na região, os tráficos informados já passaram através de Valença, em condições visuais no Romeu Romeu Golf. Telema 210, segue via Alfa, Chimês do Juliette. Alfa, agora é Juliette, né? 210. Aqui na Trébora, né, praticamente, a gente conseguiu livrar. Gente, Guardião 08, teclado 59, ingresso à direita no corredor Axé. Chame o controle, frequência 120.8, até a volta, 08. Para controle, Salvador 208, corredor Axé, grata Salvador. Boa tarde, Guardião 08, ingresso a corredor Axé, já faleceu, está 500 pés sobre o mar. Guardião 08, prossegue, 500 pés, condições visuais sobre o mar, reporta passando através da barra. Reporta passando através da barra, 08. Torre, November Oscar Whisky, na vertical da Indy Mike. November Oscar Whisky, tráfego avistado, pista 17, pouso autorizado. Informo uma Kombi na lateral direita, próxima interseção Papá, está do lado direito na parte gramada. Ciência, autorizado pouso na 17, November Oscar Whisky. Golf irá manter a proa por 5 minutos e após retorna via litoral Valença. Tivo, o Romeu Golf tem tráfego informado na região. Correto, o Oscar Golf Serra. R-Nave tem o campo à vista azul 4206. Azul 4206, completa final, chama a torre agora, frequência 1 no 8.95, bom pouso. 8.95, bom trabalho. Está ficando bastante grande. Negativo, a gente não tem estimado ainda não. Como é que é que está autorizado à direita ou à esquerda? Até a interseção. Oscar, deixa eu para ingresso. Você vai chamar para ingresso na Oscar, o Oscar mais. Isso, daqui um. Tá bom, tudo bem, é só que você está realmente ficando ficado ali, quebrar um trem, alguma coisa assim. Obrigado. Nada. Pode prosseguir o taxi? Pelo Juliette, portão 4. Juliette, vai atender, se quiser. Dita 10, pouso autorizado. Ele pôs o pisto no 0, azul 4206. Papá Romeo, November Oscar, o Whisky. O solo 02, autorizado back traction, pista livre para a bata. No 9, após a aeronave da Avianca parquear no 04 na sua, à sua esquerda, está autorizado para o pushback no 03 e para o ataque. Como é que é que mantém a presente posição? Portão 3145, solicita pushback ao acionamento, portão 11. Autorizado, subir para o táxi. Reportarei. O Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, após o Papa 28 Alfa, autorizado o ingresso, rebote alinhado e pronto, aguardando para a decolagem. Ok, passou agora a nossa frente o 90 Oscar, o vai alinhado para ser o Oscar Mike Yankee. O meu golpe deseja prosseguir instrumento? 02, Salvador. Salvador, 2 horas com 02. Reporte lá do quanto? Confirme? Azul 2591, ciente aguarde 4. Guardando azul 2591. Azul vai ser na R-6210 voltando. R-6210, prossiga. Você não está mais em ataque, você guardando o balizador ali pro 4? Ciente. Cruzando 3000 em descida para 2000 a um caravan. Não interfere na projeção do seu voo. Como é que mantém a posição? Seria boa tarde, pô, isso. O Papão Melto, como é que anda? Que fica atento à possível do 190 azul, cruzou o eixo, quando pronto. Decolagem autorizada, vento 1900 graus, 13 nós, ajuste no 009. Para ingressar no corredor de Veracruz em direção a Paripe, o Guardião 08, fica atento ao tráfego e até o regresso. À direita, na saída Coral. 1208 controle, 5175 no transporte. Autorizado, meu nome é 0, Vitória, Bebop 177, decolando no Hospital 90, com curva direita, saída Coral. Assina 5175, controle Salvador 1208, 1208. É assim para você tiver funcionamento. Golpe após ITAP, voo Serra Vitor 366. Golpe Serra, continua a aproximação, reporte quarta milha para o tipo 0, vai achar trabalho de faca. Segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Da Baeté pro Graé, táxi autorizado até a Papá, chama para cruzamento. Mike Bavianca autorizado até a táxi Papá, chama para ingresso. O Papá Romeu Oscar, Mike e Yang, modifique o transponder para 0125, 0125 e chame controle frequência 120.8, da volta, Oscar Mike Yang. Ok, transponder 0125, controle 1208, Oscar, mais quem é que essa volta? Oi, boa tarde, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra. Golfo Serra, acidente do tráfego, ainda não avistado, continua a aproximação, agora atualização para o pouso, 90 graus, 269, ajuste no 009. Golfo Serra. Positivo, Lima, Zulu Gol. Antes das letras, o 4206. 4206, segue Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Então, Oscar Golf Serra, pista no zero, pouso autorizado, 090 graus, 149, ajuste no 009. Tráfego à direita, o Cicosta 76, decolou pista no 7, mantendo mais conhecido corredor Axé à direita. A 7, porém na via, só, Oscar Golf Serra. Está no través do farol de Itapuã, ali, é o sul do farol de Itapuã. Salvador, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, prossegue condições visuais para Manati, reporta livrando CTR. Prossegue direto Manati, vai reportar livrando CTR, Oscar Mike Yankee. Controle, Capitão Molina, Zulu Golf, já parado. Lima Zulu Golf, torre 1 no 8.95, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papatango Lima Zulu Golf. Boa tarde, Papatango Lima Zulu Golf. Da presente autorizado, aproximação direta para a final pista 1-7. Chame e curta final com cheque de trem. Ajuste no 009 e o vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Chame tomar na curta final com cheque de trem. Zulu Golf. Mais para dentro, está indicando o carro no momento, tomaram o papá. 7, Mike Bravo, Yankee, táxi autorizado até a Papá. Reporte para ingresso, Yankee. Para táxi, eu tenho 3145, alternamos Guarulhos com 3 horas e 30 de autonomia, 180 BLB. Autonomia? 3 horas e 30. Check táxi, vem de Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 10009, bom gol. 369, vem de Alfa, ponto 0, chama torre. Eu tô 3145, boa tarde. Gente, o Mike Vervec mantém a presente posição, estou com o Charlie 402, na final aproximadamente a 3 milhas, cabeceira 17 para pouso, ok? Mantém a posição. Mantendo a posição, Mike Papatango Oscar Golf Sierra, no solo aos 1-1. Ao liberar à direita, taxiway Delta, chama o solo em 1219 para o Pátio 3 e depois a Baeté. Direto, obrigado, senhor. Até já. Até. No 7, vento 090 graus, 159, ajuste no 009. Isso no 7, pouso autorizado. Zulu Golf. Sim, senhor. Está ligado, 1-7, Azul 6919, pista no zero, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, pista no zero, 6919. 6919, autorizado alinhar e decolar, vento 090 graus, 159, último 009. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 609. Tango Lima Zulu Golf no solo azul no 3, ultrapassa a interseção Papá, passa o deck track, aguarde o Papá livre. Papá, Tango Mike Bravo Yankee, táxi à esquerda via pista até o pátio do Graer, chame liberando a pista via taxiway Oscar. Charlie Mike, prossiga. Autorizo direto a rotatória pro mesmo. Vou direto da rotatória, o Zulu Charlie Mike. Ah, foi. O meu Golf, reporte quando o ideal descida. Qual é o ideal descida, Honda Golf? Confirme já no ideal? Não, pode ser. 2.500 pés, autorizado, ajuste no 009, o Romeu Golf, voo Serra Vito 366, reporta na final em nave. Boa tarde, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, tá 3145. 1-6-9-1-9, decolado 1-4, controle em 1-2-0, decima 8, bagagem. 2-0-8, azul 6-9-19. Controle Salvador, azul 6-9-19, passando 1.100 pés em subida, da Helder e da Motivar. Azul 6919, contato radar, sobe o nível de voo 320 via saída da EL. Subida autorizada é o 320 via da EL, azul 6919. Controle, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, confirme seu chamado de pouso. 19 925 da presente em frequência livre para coordenação de tráfego e até o regresso, Oscar Mike Yankee. Mike Bravo Yankee estacionando grave frequência livre, atento à movimentação entre pátios e hangares. Zulu Charlie Mike, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. Grato, Mike. Ajuste 009, decolagem autorizada. 69, livre decolagem, está 10, está 3, 1-4-5. Zulu Charlie Mike, visual. Na Parrome, o Zulu Charlie Mike, ciente do tráfego, chame final, pista no 7. Para final, no 7, Mike. Zulu Charlie Mike após o pouso, qual bate? Bate 5. Procedimento. Meu Golf, a possibilidade existe, porém você vai ficar sujeito ao tráfego que tiver no momento. Afirma, então. Como é que está o tráfego na região nesse momento? Agora na terminal o senhor é o único, porém eu tenho três tráfegos chegando junto ao centro que logo mais irá ingressar na terminal. Dois aproximando pelo setor sul e mais um aproximando pelo setor nordeste. Mais dois aproximando pelo setor nordeste. Não tem problema, acho que a gente é o único no setor, vai arremeter. Após arremeter, só para poder fazer mais um procedimento, talvez. Tá ok. Graças. Sete. Zuno 45, circula do Zuno 7, controle 1208, boa viagem. Sim, está 6145, boa. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3145. Então 3145, contato radar, sobe via nível 360, saída da EL. Via, saída da EL, 1360, está 3145. Tapa, Romeu Zulu, Charlie Mike, tráfego avistado, pista 17, pouso autorizado. Vento 1-0-0 graus, 1-7 nós. 7, livre pouso, Zulu, Charlie Mike. Papa Romeu Zulu Charlie Mike no solo, Zulu 9, direita, pátio 5, táxi autorizado, estacionado, frequência livre. Solo Salvador Azul 25 na Viana, depois chegando no treinamento. Bate 3, versão 4 no bate 3, chama o táxi. Obrigado, chamada para o táxi, ajuda aí, valeu. Papel Azul 25 na Viona? Siga. Desconsidere o pedido de puxa e saneamento, chamo quando pronto novamente. É, a gente chama quando pronto, do Ciclo Azul. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1166, passando agora 2 no Zero, tem que dar a informação que é aberta. Sul 66, aciona a identificação, desce ao nível de voo 050, direto Cerradito 366. Identificou, desce 050, proa do Cerradito 366, voo 1166. Voo 1869, Salvador, Brasília, 360 nível autorizado, via peso no teste após sair conforme. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, da Arbor 1, Elefa. 120, decimal 8, controle, 5412 no transponder. O voo 1869, autorizado Brasília, nível 360, da perda do 117, decolagem da pistão 0, Arbor 1, Elefa. O controle 120, decimal 8, e o transponder 5412. Perda, primeira curva será à direita. Primeira curva à direita, decolando da 1-0. Estamos a pushback e acionamento. Vai chamar a graça do nosso canal. Mostra a graça direita. Positivo, intercepta em bomb e o Ocean é 6143. Intercepta em bomb, 6143. Romeu, Romeu Golf. Chega a torre, 1-8, desse alto 95. Chama a torre, pessoal. Grátis, obrigado, chama a autoridade, eu dei o na mesa. Chegou Serra, está autorizado o táxi, chame a intercessão para ingresso no pátio principal, acho que o Serra. Teria alguma ação especial para arremetida? Simplesmente da cola e tapa no procedimento. A solicitação é toque e arremetida para a pistão 1-0 e prossegue no procedimento, confere? Afirma aqui, uma pergunta é após a arremetida, a autoridade direta solicitada? Assim que arremeter, o som vai entrar já na frequência do controle novamente, vou transferir de imediato, aí eu faço a solicitação. Creio que não vai ser negado não, que a evolução no, na terminal, a princípio, tem 3 aeronaves na terminal agora. Ah, sim, mas tá ok, senhor. O Xandem 1143 completa a redução de velocidade para 2309. Reduzindo 230, 6143. São 3145, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 10, secundária 128, decimal 8. Sim, São 3145, boa tarde. Boa. Move Serra até o Baipé, estacionar a frequência ali, boa tarde, Serra. Capaz aí pro meu Golf, estou com o Meteor 25. Chegou o controle 1208 até a volta. 208, Xamará, Romeu Golf, meu grado, bom trabalho. Até a volta. QAB 66, autonomia de 3 horas e 50, alterna todos os seguros. Firme QAB, alternativa? QAB, QAB, alternativa todos os seguros. Azul do Tigo Navio no segue táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, chame Torre 1-18-95, QNH 1009. Obrigado, táxi via 4 Indy Alpha, ponto de espera, Torre 1-18-95, QNH 1009. Gol 1, Nuno 66, confirme de cada. 2409, Nuno 66. São 3894, reduza sua velocidade para 2309. 239, 3894. Golf, informo que irá seguir como número 4. Após temos um 737-800, após um Airbus 321 e um 320. Segue como número 4, Romeu, Romeu Golf. Um aqui como número 4. Mantém o de TAP e após o TAP? Após o TAP será vetorado, Romeu, Romeu Golf. Golf aguardando a vetoração. Azul 2591, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 0, 90 graus, 179. Autorizado a vender 4 na 0 do 3580. 0080, negativo, 2 pontos. Após isso, a gente está para o 246, ou no 6400. Vai manter essa proa mais 11 milhas. Positivo, no 645, após desvios, vou na 246, o gol no 645. Autorizado, após desvios, proa 246, gol no 645. 1166, autorizado a descida para 3 mil pés, ajuste no 009. 3 mil, desce no 009, no 1166. Novo Salvador, boa noite, 69, posição 10, com o estacionamento. Autorizado no 10, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, boa noite, 69. O chamé 6143, reautorizado a descida ao nível de voo 050. 050, chamé 6143. O Chanel 6143 está sob vetor para sequenciamento, curva direita na proa 235, limitada pela radial 280 do VOR de Salvador. Direita 235, limitada 280 Salvador, o Chanel 6143. Gente 01 prossegue via litoral, o Paripe Interlagos. Tente proa de Paripe, o Guardião 08, reporta ingressando no corredor Interlagos em condições visuais, não conhece tráfego na região para informação. Voo 1966, autorizado 2.500 pés. Autorizada final, reporta na final RNAV 1966. 102.500, reportará na final RNAV 1966. Azul 2591, decola aos 31, controle Salvador 1208. 208, obrigado. 4.001, reboice 321. 500, controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2591. 2591, boa tarde, contato radar, sobe nível de voo 1.60, saída coral. 1.60, coral 2591. O Papa Romeu, Romeu Golf, Sator Vetor, mantenha presente proa para o sequenciamento, o limite será 5 milhas nessa proa. Se perder as comunicações, é assume na proa do Serra Vitor 368 e completa a final RNAV. Aqui, está mantendo a proa e aguardando. O TAM 3894 completa a redução para 2109. TAM 3894, pode prosseguir 2500? Desce até 3000 inicialmente, TAM 3894. O ajuste permanece no 009. 3000 e 9, está apresentando. O Xané 6143, reautorizado, descida para 4000 pés, ajuste no 009. 4.000 pés, 1.009, Xenia 1143. João 3 e 4, está perguntando? Isso, Guardião 3 e 4, se eles estão em operação ainda ou pararam de voar, estimando? Ainda estão voando, sim. Ah, tá ok, obrigado. Nada, guarde o seu copo. Salvador, boa tarde, CNR6201, informação pedestre. 2295, obrigado, dou o nome, amém. Voo 1645, reduza sua velocidade para 220 nós. 220 nós, vai dizendo, voo 1645. Tá, escuta. Confirma o tipo da aeronave? Reduza a velocidade para 210 nós. 2106, 1143. 3894, reduza para 1909, autorizado 2500 pés, reporta na final RNAV. O ajuste no 009. Final, autorizado 2500, 3894, reporta estabilizado. Oxoné 6143, reassume navegação para o do Serra Vitor 368. 368, completa a final RNAV a partir do Serra Vitor 368. Seu Matheus, pronto, 368 e a partir de lá, interceta a final, 6143. Sário, acionismo transponder 0127. 2330, 330 limitada pela radial 280 de Salvador. Então, decolada 1-7, concluímos a critério da Torre Salvador. O Mike Bravo confirmando apenas pessoas a bordo, autonomia e, no caso, alternativa. Afirmação, chama a Torre 1-8-95, bom pouso. 1-8-95, boa noite. Sendo o Mike Bravo aqui, ciente, apenas... Agora instante para acionamento do GRAE, o Mike Bragante. Saudados de táxi, boa noite 69. Boa noite 69 para o táxi, campeão 176, autonomia 0336, Fernando Confins. Quem ou conquista? É, Confins, o bom Fernando, boa noite 69. Tem que ser que táxi vem de alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1-1895, QNH 1009, bom voo. De alfa, ponto espera, pista no 0, torre no 8, tudo isso com a nossa 5, ajuste no 009, boa noite, 69. 645, a descida está autorizada para 4.000 pés, o ajuste 1009. 4.000, 1009, voo no 645. O voo no 645 tem previsto mais algum desvio pela frente? Não, negativo, voo no 645, agora não. 7. 5. Para acionamento, chame a torre agora em 1895, QNH 1009. Velocidade até o 366. Firmo, velocidade até o 366. Tente o Romeu Romeu Golf. Passando 372. Então 3894, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. QNH 1009. 9, aguardando autorização, TAM 3894. Salvador, Mike Bravian, para o chamamento, tá? Mike Bravian, que acione chamitá. De São Caju, 1208, controle Salvador, acione o transponder 54116. 350, vamos o 17, da colega 10, na curva do Caju, 120, decimal 8, controle 54116, transponder, chamada quando for obrigado. Tempo de um garfo de beco, chamamento. M6201, copia? Copia. Salvador Galeão, 360 autorizado, via P November 87. Decola da 10, primeira curva à direita na saída da El, Leda, Irume. 1208, controle, 5407 no transponder. Beleza, 360 conforme para via 8, up per novembro, 857 do Galeão, decolada 10, curva direita, da El Leda Irume. Controle 7122, estaciona 5407. Estaciona M6201 no ponto 4, estacionamento 2020. M6201 no conduzimento correto. Após a aeronave da Gol Libera retaguarda, está autorizado o pushback no portão 4, chame para o táxi. Após o voo, inicia a chamada para o táxi. M6201. Solo Salvador, boa tarde. Jogou o 9966, ligou. O 9966 segue Alfa, chamamento da Juliette. Segue Alfa, chama-se da Juliette, do 9966. 6465. Engraçamente armado, Guardião 08. Guardião 08, reporta a rotatória visual com campo. Reporta a rotatória visual com campo, 08. O Hotel C.A. Charlie, por gentileza, confirme seu POV e acione o código transponder 0235. Então o senhor vai fazer a gentileza de seguir as orientações aí que foram solicitadas pela Infraero, de fazer um desvio do buraco, se tiver condições, ok? Caso contrário, a gente solicita a Infraero para reingressar na taxiway e fazer o follow-me pro senhor. Ciente, eu vou mandando minha meia visual aí com o buraco, mas fazer um desvio. 06, prossegue no corredor, reporta Paripa, ingressando Interlagos. Positivo, prossegue via Farol da Barra, reporta Farol da Barra, Hotel Serra Tchalho, está efetuando o cruzamento da BT do Santos. Solos 39, Oliveira 1, 219. Visual com campo. Afirma. Torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 18, 95, grato. Então, eu vou ficar mantendo a velocidade até o 366, por favor. O controle agradece, Romeu Romeu Golf. H1009, autorizado final da 17, Guardião 08. Bota lá, através da RMA, Guardião 08. Guardião 143, tive pouso, 1-0. Se puder fazer o desvio da mesma, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Caso contrário, a gente solicitará que realize um backtrack para fazer táxi via pista. Ah, tá. Visual, a gente desvia. Prossegue pela Alfa aí. Tem chamamento da Juliette, então 394. Partida do Servito 368. O 1966 segue via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 1966. 5, bom pouso. 295, bom pouso. Uno 645, controle. Uno 645, nas coisas. Assume Serra Vito 368, descendo para 4000, completa final RNAV a partir do Serra Vito 368. Serra Vitor 368, autorizado, 4000, gol no 645. Cadê o Papa Romeu, Romeu, meu louco? sinal de 3 milhas para o 97, o Guardião 08. Guardião 08, continue a aproximação, aguarde autorização. Guardando autorização, Guardião 08. O Romeu Golf, estou ciente do tráfego, reporte para o cancelamento do plano e instrumento, QNH1009. Afirmativo, reportará para o cancelamento, Romeu Golf. O Guardião 08, pouso autorizado na pista 1-7, vento 080 graus, 1-5-9. Livre pouso para o Guardião 08, sem essas condições. Está pronto, Gol 1-869. Gol 1-869, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, Gol 1-869. Tráfego, boa tarde, Azul 2712, com a Quebec 170 Aracaju. Azul 2712, Salvador Aracaju, 170 autorizado. Via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda na saída Cunde. 1208, controle Salvador, acione no transponder 0260. Tudo, Romeu, Romeu Golf para cancelamento. Romeu, Romeu Golf, plano instrumento cancelado agora, o Zona 942, autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista 1-7. Ativo, base pela direita 1-7, Romeu, Romeu Golf. Zona Alfa. Trago coordenada agora no instante, o 2712. A escuta, 2712. Qual Salvador, Oceanese 1-1-4-6, livrando sua escuta. Pneu 1-4-3, prossegue táxi via Alfa, apenas atenção, próximo ataque foi Eco, tem um buraco, próximo Alfa. Se tiver condições de desviar, prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Caso contrário, repita o Embex VR que a gente coordenará táxi via pista. Eu atento ao buraco próximo Eco, aguardante da Juliette, o PNA 1-4-3 vai revisar se não tiver condições. Gente, o CNS. Guardião 08, autorizado backtrack, livre na Quebec, aguardando para o Grêmio. Está embaixo travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, avistado, pouso autorizado na pista 1-7, vento 090 graus, 1-5-9. Romeu Golf. Oceané 6201, ponto de espera da 1-0. Oceané 6201, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0, 6201. Gol 1-869, decola os 44, controle Salvador, 1-208. 1-208, boa tarde. Mantenha o ponto de espera da Oscar, o Mike Bravin. Boa noite, 69. Contato rodando decolagem, sobe via nível 360, CD Argo 1 no Elefant. Alô, Elefant. 1869. Salve Salvador, azul 20.